Ei, meus amigos, dá uma força aqui na matinha, meus amigos. Muita polícia no mato, meus amigos. Meu amigo baleado. Eu tô buscando aqui no mato, meus amigos.